decadentes. Está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 481. 481, gente, são muitas edições já. Estamos aí nessa luta já tem um tempão. Ano que vem, para quem não sabe, Decadentes faz 10 anos. Estamos caminhando para isso, hein? Esse ano a gente comemora 9. E ano que vem, 10 anos de Decadentes. E no meio do caminho tem aí o programa 500. Estamos com algumas ideias aí. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou chamar ele que está numa roupa sexy sem ser vulgar hoje, Lucas Deleucas. Dê seu boa noite. Decadentes meio de férias, eu estou com roupa meio de férias também, né? Então, tirando da gaveta aqui roupas da Volt que eu nunca utilizei. Tá certo. Qual que é o joguinho? O joguinho hoje é difícil de ver qual é. É, a iluminação não tá ajudando não, mas é um superstar soccer. O Brasil tá ganhando de 4-0 da Inglaterra. É, tempo bom. O Alejo já fez 2 gols aqui. Tá certo. Vou chamar ele, irmão do que está sexy sem ser vulgar, também está sexy sem ser vulgar, Felipe Deleucas. Boa noite. Eu não tenho camisetas da Volt, né? Então eu utilizo camisetas da Primark mesmo E vamos, que essa semana teve bastante notícias. Foi uma semana bastante tribulada para falar de América. Camiseta da onde? Primark. Puxa vida, viu? Que coisa emocionante. Para comentar esse inglês maravilhoso aí, britânico, eu vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, para dar o seu boa noite, Thales Maciel. Boa noite. Tentando entender o que nós vamos fazer aqui hoje, mas tá bom. Então vamos começar aqui falando sobre o modelito dos nossos heróis Deleucas, né? Tão sexys, né? Puta que pariu. Outra coisa, assim, eu já não mente pro nosso público, não, cara. A gente não tem porra nenhuma pensado para programa 500, cara. O que a gente tem pensado? Porra nenhuma. Segue o jogo aí que hoje não tem resumo, não. Que absurdo. Não é porque o senhor não tem pensado nisso que nós não temos pensado nisso. Tá, e o que vocês estão pensando? Só pra eu me inteirar, né? Eu não posso dar spoiler, não. A gente tá organizando com os patrocinadores, a gente vai fazer uma edição direto da pizzaria do Juninho lá em Aparecida. E dependendo de como é que tiver o andar da carruagem lá em Goiás, é capaz de ser o programa que vai oficializar o retorno dele pro América, então... Jesus, toma conta, será? Eu vou te falar uma coisa, do fundo do coração, seria o ápice da nossa cara de pau fazer o programa 500 da pizzaria do Juninho. Seria o ápice da nossa cara de pau. E eu acho que seria sensacional, cara. Seria o nosso programa com maior audiência da história. Tenho certeza absoluta. Ia ser, no mínimo, engraçado, né? Ia ser foda. É, mas faz parte essa questão aí. Mas tá chegando, gente. Faltam 19 semanas. Então já tá chegando aí o programa 500. A gente vai trazer umas ideias boas para vocês aí, tá certo? Bom, estou com o menino Thales, que falou que não faz a mínima ideia do que nós vamos comentar aqui hoje. Porque Benítez foi pra Argentina. O time praticamente de férias. A única novidade... Podemos comentar isso aí, bicho. Por que essa folga? Qual que é a lógica disso? Não sei. O elenco não tá treinando, não? Não, tá de folga. Não, treinou, cara. Essa semana, quer ver? Eles treinaram. Então alguns estão de folga. Eu acho que rolou uma liberação assim. Casa a casa. Porque, ó. Pera aí, quer ver? Ó, eles treinaram. Dia 15 foi o jogo. Eles treinaram 17, 18, 19 e 20. Pelo menos. Aí eu não sei se sexta-feira teve também. Mas, enfim. Fato é que a programação dessa semana, por exemplo, é treino. Até a Até o amistoso de sábado, né? Tem treino, já começa amanhã. É, no Flickr, não sei como é que chama esse trem aqui, Flickr, né? Tem foto até dia 20 só de treino. Dia 21 já não tem foto, não. 21, 22 e hoje, 23, também não tem foto, não. É. E mas aí é engraçado, né, bicho? A gente precisa saber se o que tá acontecendo na média, a gente tem que ir no Flickr. Ver as fotos, né? É, Flickr. Pois é, então pode ser que teve algumas liberações pontuais aí, né? O Polon tá falando que não teve treino sexta. Ele é um cara muito bem informado sobre então, as mídias sociais, né? As mídias sociais. Então né? foi uma folga de final de semana, né? E como Belo Horizonte e Buenos Aires tem voo direto, então ficou fácil pro Mini Benito dar uma escapada. Até acho que, assim, não que mereça, mas até porque entre as finais foram poucos jogos, né? Mas devido a aquela maratona de vários jogos de 3 em 3 dias por conta do Campeonato Mineiro, faz sentido você ter uma folga de 3 dias para ter uma recuperação física um pouco maior. Acho que pode ser isso, mas assim, talvez não precisasse pôr o elenco inteiro, é apenas para aqueles mais utilizados, deixar uma parte, uma base, mas aí também não vai a gente para tirar foto de pessoal não utilizado no ano até então, né? Então... Assim, eu justificaria uma folga. Vamos pôr aí que desde sexta até hoje, né, de 3 dias, justificaria essa folga se o time estivesse bem. Mas eu não vejo esse time bem para ter folga. Eu acho que ele tem que treinar mais. A gente viu no Campeonato Mineiro, que é o laboratório, várias falhas ali. Por exemplo, a gente não tem contra-ataque. Treinar contra-ataque. Bola parada, treinar bola parada. São 3 semanas, né? Pois é, cara. Então, assim, não entendi essa folga, não. Mas não sei se está na sua pauta aí, Jair, mas tem também as entrevistas lá no Charla, né, cara? Nós tivemos duas pessoas do América dando uma entrevista muito boa, que eu gostei, que foi a do Mariano, e uma... Que preguiça. nós vamos citar isso aí com toda certeza. Até porque a pauta aqui está curtíssima. A gente, de fato mesmo, até agora, só a contratação de Miguelito, Miguel Terceiros. Ô, Thales, eu acho que assim... Eu desconfio que entre o jogo do Cascavel e o primeiro jogo da final do Mineiro, a gente teve ali uns 14 dias de trabalho, né? Um bom tempo. E o time voltou pior. Então eu imagino que agora eles estão fazendo assim, vão dar mais folga e menos treino para ver se melhora, porque treinando não tá dando certo, vamos tentar... Não, só a gente não teve 14 dias entre um jogo e outro. O jogo... Não, mas não foi 14, mas deu uns 10 pelo menos, porque o jogo do Cascavel foi dia 26 do 2 e a final foi dia 8 só. Então dá 10 dias, pelo menos. 10 dias treinando, eles conseguiram sair do 1-0 pro Cascavel pra tomar aquela goleada de 4. É a tal da espiral. Começou a espiral. É, realmente eu não tenho nem ideia. Vocês não têm nem ideia. Mas eu acho que não foi isso tudo, não, cara. Na minha cabeça, uma semana só, e olha lá. Entre um jogo e outro, né? Foi porque o Cascavel foi no meio de semana, aí teve o carnaval que não teve jogo. Então, assim, a gente jogou acho que na quarta-feira, se não me engano. Aí no fim de semana não teve jogo, foi o fim de semana do carnaval, e aí passou a semana inteira até o outro sábado. Ah, deu uns 10 dias. Bicho, é isso mesmo, teve carnaval, Decabites, boa lembrança. Deu 10 dias de trabalho lá, assim, e eles conseguiram piorar. Teve carnaval, cara, teve carnaval. É verdade. Não digo piorar não, cara, mas tá foda. Mas que precisava criar alternativas ali, precisava, né? Ué, tem que falar pro William Batista que o campeonato da Série B não é... Eu esqueci, vocês que conhecem mais aí, aquele joguinho que ele eleva em fute, um trem assim. Brasfute. Não é Brasfute, não, é vida real, cara. É vida real, não adianta você colocar um jogadorzinho ali que ele vai funcionar, não. É vida real. É, não vai virar, né? Não tem jeito. É vida real. É. A pausa internacional para as eliminatórias acaba terça-feira, né? A Bolívia joga na terça? Provavelmente, se ela jogou junto com a gente aí na quarta. É, foi, né? Ela jogou junto com a gente na quarta, então ela joga na terça mesmo. Será que o moleque já se apresenta aí na quarta ou quinta? Pode falar, Lucas. Não, porque falaram que eles embarcariam dia 30, né? É, se o jogo é na quinta, dia 27. E quando não, rolou. Quando o rolou jogo boato vai ser do terça, 25. Então, mas quando rolou o boato do Chapelito, tinha falado que o... Ah, não, tá tudo certo, ele vai desembarcar aqui dia 30. Depois parece que vai lá no dia 28, então, de qualquer forma, ele chega só no final de semana, né? É, aí vai ter uma semana pra treinar com o grupo, né? Porque a estreia é dia 5, no sábado. Deve chegar aí 31, então, provavelmente, né? Deve chegar na segunda-feira, muito provavelmente, né? E tá estranho, cara, porque o William Bigode, ele já tá treinando há tanto tempo e ainda não foi apresentado como jogador do América. Estranho isso, né? É mesmo, né? Ele não foi apresentado, cara. E toda foto, todas as fotos das redes sociais do América tem o William Bigode, mas apresentado mesmo, aquelas, né, vamos chamar de solenidade, não teve. Sim, verdade. Mas para começar o festival de cornetas do domingo, a comunicação do América não é lá essas coisas, né? Para lesão, apresentação. O jogador treina 2 semanas antes de apresentar, né? Acho que tem acontecido isso, mas com o William Bigode, que é um jogador, que por mais que já não tá na sua melhor fase, é um jogador de nome, né? Um cara campeão, assim, acho que merecia ter tido uma apresentação mais importante, né? Chega a ser estranho, Lucas, porque assim, todas as fotos das redes sociais da América tem o William Bigode, né? Não mais, o América ia jogar contra o Atlético. Ou seja, gostaram da imagem, né? Você quer dizer isso, né? Porque assim, o América ia jogar com o Atlético a final. O William Bigode não ia jogar. Você entrava lá no treino, tava aquela porrada de foto do William Bigode. Porra, foda-se pra ele. Não vai jogar, né? Não vai jogar, cara. Foda-se pra ele. Tem que fazer essa apresentação. Só não repetir, né, aquela clássica apresentação em barca que tinha antigamente na América, né? Que apresentava uns 4 ou 5, né? Juntos. Já são três. São três. Ele, o Joseph e o esse Miguelito. Falar em apresentar em... Ah, e o Estênio. E o Estênio. 4, você tá querendo. Aí, ó. A última apresentação em barca, assim, foi até o Alencar, velho. Que diga-se de passagem. Que diga-se de passagem, também tá de férias. Porque o Instagram dele tá um barato. Virou um comediante do momento. Decadência não precisa fazer mais nada. É só ir lá no Instagram, nas redes sociais do Alencar, puxar o que ele posta e colocar nosso escudinho lá e boa, tá sensacional. Vem cá, tá muito mais. Eu acho que depois do Stories fumando pendrive, esse foi o melhor. Acho que ligou foda-se depois daquele pendrive, né? Quer saber? O povo gostou, foda-se, né? O povo gostou, deixa fazer, né? Tá certo. Bom, mas. Só para complementar sobre o Miguelito, o Jair, porque assim, eu sei que a moral em relação ao time com a torcida não está muito boa, porque a gente tomou uma cacetada de 4-0 para o Atlético, que fomos eliminados da primeira fase da Copa do Brasil, mas eu diria que a gente está com um elenco, assim, no mínimo, brigar pelo G4 é obrigação, na minha opinião, assim, pelos nomes, se vai dar certo ou não é outra coisa. Mas se a gente for pensar no elenco agora com o Miguelito, por mais que não é um profissional do Santos, né? Não mostrou ser tipo assim, um super destaque de Série A, tanto que o Santos resolveu emprestar ele. Mas pensar no elenco com o Matheus Mendes, Mariano, aí infelizmente Lucão e Ricardo Silva, que eu preferia ainda o Júlio estando nessa briga aí. E o Marlon na esquerda. Aí no meio-campo. Tem muitas opções de configuração, né? Mas que tiver um dos Cauã, o Elizari, o Benítez quando der, mas aí tem para revezar com ele também o Alê se voltar jogando bola. Então tem pessoas ali para jogar com nível. Um Fabinho, uns pontas, né? Fabinho, Miguelito e o William Bigode brigando ali para fazer. Ficou faltando no fim das contas só o Camisa 9, que é muito importante, mas assim, eu diria que é um elenco que pra brigar pro G4 é obrigação. Tipo, se nas suas primeiras 5 rodadas. Vocês dois tiveram êxtase essa semana, hein? Com a possível vinda do Nicolas. Assim, vou ser honesto que eu não jogador Camisa 9 dos meus sonhos, não, mas se for brigar com o Renato Marques, acho que você vai ser muito bem-vindo. Vai ser um, como é que chama? O Brenner 2.0, assim. Se não for o Jonathan Belusso 2.0, tá ótimo. Eu acho que é um Brenner só, né? 2.0, não. Quando eu falo 2.0, no sentido de ser o desse ano, entendeu? Não de ser melhorado. Turbinando ele, não. Não é turbinar, é como se fosse a repetição, é a continuidade. Isso, exato. É parte 2, entendeu? O retorno. Eu gostei, quando não tem jogo do América nem nada, olha como é que nosso decabites fica livre, leve e solto. Você vê encostadinho na parede, legalize, você vê sorrindo, sem falar muito. Você vê? Eu tô até pensando em fazer programa semana que vem de novo. Quando o América não joga, não tem nada que possa estressar a gente, né? Tem isso também. Eu tava vendo o jogo da Bolívia. Na Bolívia, ele joga... Peraí, essas aspas aí são fortíssimas. Você vê como é que é o americano. Quando tem um cara que pode vir, ele estava vendo um jogo da Bolívia. Não, você tá certo. Eu digo assim, você tá vendo um jogo da Bolívia, realmente... A gente tem que estar muito empolgado. Diz que no Santos o cara não jogava. O único jeito de ver o cara jogando é na seleção da Bolívia. Mas foi Bolívia e quem? Peru. Puta aí que pariu. Não, jogo ruim demais, gente. Mas lá ele tava jogando só mais. Só pra curiosidade, os centroavantes eram o Marcelo Moreno e o outro do Peru, esqueci o nome dele aqui. Não, era o Paulo Guerreiro. Gaia Guerreiro. Paulo Guerreiro. Guerreiro e Marcelo Moreno, cada um de um lado? Não, o Marcelo Moreno jogou, não. Jogou não, porque esses eram os centroavantes, né, de cada um. Eu acho que o Moreno aposentou, de fato. Moreno aposentou? O Paulo Guerreiro é que não aposenta ainda, então... Agora eu vou falar com você o seguinte, já que nós estamos nessa vibe de trazer boliviano aí, o camisa 10 da Bolívia, eu acho que eu traria ele, viu? Um tal de vaca. Já que nós estamos na vibe de trazer jogador com o nome de bicho, rapaz, moleque novinho também, gostei dele, viu? Achei vaca, um bom jogador. Baca e jacaré, você pensa? É engraçado isso, né, cara? Como é que as coisas mudaram no futebol nos últimos, talvez, 5 anos? 5, 6 anos? Antigamente era difícil você ver um jogador estrangeiro disputando segunda divisão. É difícil você ver. E hoje, praticamente todos os times da segunda divisão, da Série B, tem um jogador estrangeiro, cara. Pelo menos um. Sim, sim. Com certeza. Ah, não, nós vamos ter um da seleção da Bolívia. Pra você ver que loucura, cara. O artilheiro da seleção da Bolívia. O artilheiro da seleção da Bolívia. Não só o jogador da seleção, quanto o artilheiro da seleção. Ele joga no Bolívar. Vai ser difícil, vai dar não. Eu também. O Grupo City, né? Bom, não sei, né? Mas o Bolívar, querendo ou não, tinha Bruno Sávio lá até pouco tempo, né? Então, assim, às vezes dá, né? Eu achei ele muito bom. O Bruno Sávio, no ano passado, que fez gol no Flamengo, na Libertadores? Foi. O BG é ídolo lá, hein? Daqui a pouco ele vira boliviano. Jogar na seleção da Bolívia. Uai, essa semana não teve o Serginho que virou chinês? É o que eu falei, cara. A gente só não fica fora da seleção da Copa do Mundo, porque para ficar fora da Copa do Mundo, sendo sul-americano, você tem que ser pior do que a Bolívia. Então... Cara, mas o Chile tá fora, cara. Trem mais maluco. Hoje o Chile estaria fora da Copa do Mundo. Trem maluco. Que isso. É isso, doideira Chile, demais. Chile até uns 5, 6 anos atrás estava ganhando Copa América. É isso aí, deixa eu ler alguns comentários aqui. Vários boa noite, Fernando Magalhães, Zé Flávio Moreira, alguém está aqui com a gente também, Eric Malac mandou um coelhinho aqui também, João Pedro Costa Melo, acho que poderia rescindir com o Benítez, infelizmente não dá mais. Essa questão de rescisão, aí, só se ela for amigável, né, cara? Senão a gente tem que pagar e a gente está sem dinheiro aí. Por mim também rescindia com um monte lá do América, mas tem que pagar a rescisão. Não tem jeito. Jogador de futebol não tem como você demitir sem pagar. Porque a lógica da contratação no futebol é assim. Você fecha um contrato com o cara para pagar mensalmente, mas você combinou o montante, vamos dizer assim, né? Então, é até a multa, né? Exatamente. Então a multa e tudo é calculado em cima disso. Mas é complicado também, né, gente? Esses dias nós fizemos um meme aí brincando com o Benítez aí, mas é isso. A gente critica tanto o Benítez porque a esperança é mais forte, né? Vê se alguém preocupa com algum ranca-toco daqueles que a gente tem lá. A gente preocupa com o craque mesmo, mãe. Não tem jeito, não. Porque a gente sabe que ele que é o cara que vai decidir pra gente. Exatamente. Só que não vai decidir, não decide. Não decide nada pra gente. Não decide. E esse ano tá com um cara que vai entregar menos ainda. A minha impressão é essa. Então, bom tema. Para mim, esse ano aconteceu alguma coisa com relação. Ele tá diferente, porque ele tá mais. Ele tá mais saidinho do que o normal, cara. Tá bem saidinho. É carnaval, é churrasquinho toda hora, não sei o quê. Eu, se fosse, a primeira coisa que eu faço, já que ele ligou Vida Louca, é bloquear a rede social dele. Fazer igual o jacaré. Bloqueia aquela porra lá eu que acho, não acabou. Ninguém ele pode ter estado balde, porque ano passado, que não, foi o ano que ele. E ao que. O pessoal diz, né, que ele fez um super trabalho físico no final do, de 2023 e de 2024, com uma preparação diferenciada para poder resolver os problemas que ele dá conta de jogar a temporada inteira. Aí foi, tipo assim, estourou lá no comecinho da Série B. E estourou, assim, pra não voltar no ano passado. Ele deve falar assim, ah, foda-se, tipo assim, não adianta nada que eu fizer, eu vou estourar mesmo, vou machucar, então vou pra vida, vou curtir, porque eu fiquei sem, fiquei sem curtir, fiquei sem um churrasquinho, fiquei sem beber, o negócio foi, eu machuquei mesmo assim, então vou continuar fazendo tudo e machucar o jeito que eu machucava antes, tá tranquilo. Pois é, mas não pode ser assim, né? Tem que contar. Assim como nós temos que honrar o contrato, ele também teria que honrar, né? Acho que isso aí faz parte. Eu acho que, assim como tem profissionalismo para receber, tem que ter profissionalismo também para tentar se recuperar o máximo possível, né? O mais rápido possível, inclusive. Não que a gente esteja falando que ele não se dedique de forma alguma, não é isso, não. Não. Mas talvez falte alguma coisinha ali, né? Talvez falte alguma coisinha, que sei lá, eu não sou fisioterapeuta, não sou médico, não sou da área de saúde. Mas eu não sei, eu acho que... Pular um carnaval, né, em época de recuperação, não sei se é o mais recomendado, não. Eu não faria, se fosse meu caso. Se vivesse disso, né, como diz o outro. Se eu vivesse disso. Não, mas eu vivo. Se for pensar, se eu machucar minha perna, Deus o livre, eu machucar a perna. Se eu precisar me recuperar, eu preciso me recuperar rápido para voltar a trabalhar, ué. Eu não posso estar no INSS e pular um carnaval. Não posso. Tem que me recuperar, ué. Com certeza. Rolon tá falando aqui, folga pro Benítez é dizer que aposentados estão contra a escala 6x1. Marco Antônio Silva Reis, comente que nós temos de melhor dentro do nosso América, as espartanas. Vamos falar delas daqui a pouco. Né, Lucas? Já tá preparado aí a pauta, né? Marco Antônio exagerou, mas foi pouco, não. Exagerou, foi muito nisso aí, hein? Curus credo. É, o melhor mesmo. Chega a ser o melhor. Vai lá. Nossa senhora, que exagero, meu Deus do céu. Carlos Antônio, boa noite. O melhor por enquanto é o eSports. Esportes foi campeão. Boa noite, o Carlos Antônio, boa noite. Enquanto houver decadentes, o América só vai crescer. Lúcio Melo, tem que dar muita folga mesmo, pois toda vez que treina semana cheia, o time dá vexame. Professor Flávio Azevedo está aqui com a gente também. Fora Cascardo, fora Alencar, o time precisa de um treinador. Não me venha fazer essa troca com três rodadas. Ô, Flávio, desculpa, o Flávio foi meu coração. Já era, filho. Eles não vão mandar o William Batista embora, nós vamos ficar com ele. E tomara que o roteiro não seja igual ao do ano passado. Tomara que seja melhor e que a gente chegue ao final do ano realmente classificado para a Série A. Ou no mínimo com uma Série B decente, né? Mas o roteiro tá muito parecido com 2024. Muito parecido. Muito, muito, muito parecido. Já que o Flávio puxou o assunto treinador aí, durante essa semana, o William Batista deu uma entrevista para o Charla Podcast. Eu não sei quem está nos ouvindo se tem conhecimento, mas é um podcast muito legal sobre futebol. Ele é diário e as entrevistas são bem descontraídas e tudo. Então, geralmente sai coisa boa. Geralmente sai coisa muito boa. Sempre quando tem um gordinho é legal, né? Então, é Cantarelli, né? O nome do, é o Bruno Cantarelli. Bruno Cantarelli, Cantarelli esse e o Betão. Beto Júnior. Isso. Eles são jornalistas e narradores cariocas, mas que o Charla Podcast, ele tem uma pegada um pouquinho diferente, é muito legal, assim. É bem legal de ver. E essa semana nós tivemos dois americanos participando em dias diferentes. Num dia nós tivemos o Mariano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e tivemos o William Batista, uma entrevista de quase 2 horas, numa empolgação que, nossa senhora, tava assim, né, soltando foguete. Vocês viram a entrevista? Eu vi. Sim. E aí, qual foi a impressão de vocês? Eu não agradei. Eu gostei de algumas coisas e de outras nem tanto, assim. No geral, eu acho que ele tenta, não sei se é porque de fato a história dele é uma história bem complicada, assim. Ele falou a questão do irmão dele, né, a parte de como ele conseguiu chegar onde chegou, com a idade que ele chegou. Então, essa parte eu acho até que ele enaltecer isso num podcast que ele tem mais tempo para contar a história, eu acho legal, mas tem algumas coisas que eu não gostei, assim. Por exemplo, ele falar que no começo da carreira dele, ele tentava imitar o time do Diniz. Porque um dos problemas que o Diniz tem tido é ele não abrir mão de parte da filosofia dele, se for para tomar de 5 e manter, ele toma de 5 e manter o jeito dele de jogar, né? E apesar de ele ter sido campeão da Libertadores, foi um puto destaque, ele coleciona alguns fracassos com times com orçamentos bons também, né? É, que ele não seja assim, né? Que ele seja mais adaptável, que ele até fala que é. Agora, um ponto que eu achei interessante, tem vários pontos interessantes aqui, mas teve um quando perguntaram para ele, pô, tem um jogador no futebol brasileiro que você traria, esquece orçamento, assim, um cara que você traria pro seu time que encaixaria, que seria uma posição que você gosta, um jogador que você gosta, sem pensar em limitação de orçamento. Aí ele falou, Pedro. Aí perguntaram, por quê? Aí ele, faz gol. Ou seja, eu não sei se foi uma direta ou indireta pro elenco dele, se ele falou sem pensar, mas que é algo que realmente está faltando no nosso elenco hoje, né? Mas assim, no geral, é o que, eu gostei. Né, gol é o que salva treinador, meu amigo. Não tem outra, não. Sim, sim. Isso, inclusive, fala no começo da entrevista, é isso, que no Brasil o treinador tem que ganhar para ganhar tempo. Mas, infelizmente, é isso mesmo. A gente não dá para esperar de outro jeito. Mas essa foi uma das partes que eu não gostei, por exemplo. Que ele fala assim, no Brasil você não tem tempo para ganhar, você tem que ganhar para ter tempo. Pô, ele não ganhou, ele não tá tendo um aproveitamento assim, ele tá tendo tempo para trabalhar. Então, no América, a realidade na média do que se vê no futebol brasileiro é que normalmente os treinadores têm tempo para trabalhar, e ele tá tendo, assim. Se não tá dando certo, tipo, não deu contra o Cascavel, perdemos pra Tombense, tomamos um sacode de 4-0 pro Atlético, não ganhamos da Morez em casa, tiveram vários, assim, resultados questionáveis já no trabalho dele, que, assim, manteve, tá prestigiado, tanto que não foi mandado embora. Isso é fato. Eu diria que no Brasil, séries A e B, dificilmente alguém, um treinador que tivesse o desempenho que ele teve com a gente sendo tão jovem, seria mantido no cargo. Eu não consigo citar três times que fariam o que o América está fazendo. Eu acho que nem até se o treinador não fosse jovem. Acho que podia ser um medalhão se tivesse esse desempenho que ele teve no início, já teria rodado muito time. Porque a eliminação na Copa do Brasil foi bem questionável, assim. É um resultado que é para você chegar e questionar bastante ali. E que pese, assim, que ele... E ele tenta... Ele sabe que esse é o pior resultado que ele teve no ano, assim. Tanto que ele fica falando que... meio que tentando colocar que... Tipo, se a gente vender um jogador já vale mais do que a premiação da Copa do Brasil. Se fazer outra coisa já pega o dinheiro. Tipo, o dinheiro lá do jogo do Mineirão já pega a mesma coisa que seria a premiação da Copa daquela fase. E vamos conversar que isso aí é uma racionalização que não é por aí. Tinha que ter pego os dois dinheiros, não era um para cobrir o outro. Não, é só isso. E ele tá falando do dinheiro da fase que ele foi eliminado, porque tipo assim, o time que eliminou a gente já foi eliminado também. Então a ideia é ter passado das outras fases de pegar um time pelo menos do mesmo nível ali. Que não era o caso. Então, assim, já é o dinheiro de uma outra fase também, que ele não tá contando nessa contabilidade dele. Sim. Ali, né? Então, aí é. E queira ou não, e ele fala, mas os seus status, mas é porque eu tive 6 clássicos. Tipo, pô, é o Campeonato Mineiro. E tipo, o resultado fora dos clássicos não é que foi também exuberante, né? Pra colocar. Eu já tinha uma impressão dele ser aquele técnico, sabe, é a motivação, é o grupo, é o. Sabe, é o poder da amizade, sabe, essa coisa assim? E na entrevista eu me convenci mais disso, tanto é que agora eu tô chamando ele de Ted Lasso americano. Pra quem não conhece, Ted Lasso é uma série da Apple TV sobre um treinador de futebol americano que é contratado por um time inglês. E ele não sabe nada de futebol, eu não tô dizendo que o William não saiba, mas ele é muito essa onda de os jogadores têm que se divertir, os jogadores, o jogo tem que ser divertido, não importa perder... E tal. Então, assim, eu achei muito esse papo de poder da amizade, sabe? Eu em hora nenhuma ouvi ele falar sobre desempenho, por exemplo. Sabe? Como é que ele trata um jogador que não quer jogar? Como é que ele trata um jogador que não tá entregando? Eu não vi esse comentário em momento nenhum. E ele falou assim, o futebol é um produto, eu tô vendendo um produto, então o produto tem que ser divertido, o cara tem que ir lá e ver o time pra frente. Nem sempre. Se você vai enfrentar um time que às vezes tem que jogar fechadinho para não tomar 4 gols, você tem que jogar fechadinho para não tomar 4 gols. Então, não é bem assim, né? Não é um jeito só que tem para jogar. Eu até gostei do, do Tatiquês, quando ele trouxe, né, o estilo dele jogar assim, por mais que eu não entendi muita coisa ali que ele falou, que ele fala meio rápido e tal, meio empolgadão ali, e também acho que não é obrigação nossa entender tudo ali da parte teórica, né, do jogo e tal, mas eu achei legal a forma como ele colocou, mas assim, quando ele traz, tem que ser divertido, no América tem que ser um time, eu gosto de times que joguem pra frente e tal, beleza, a gente também, mas dependendo do jogo, você tá ganhando de 2-0, ou tá ganhando de 1-0, aquele jogo tá modorrento, tá complicado de atacar, você tem que saber fechar a casinha ali e não tomar gol, né? Claro. O América tem problemas históricos de defesa, né? Então, ele tem que saber arrumar isso. Pois é, eu achei que foi uma entrevista assim, achei ele muito empolgado, muito, sabe, soltou um foguete mais e reforçou essa visão que eu já tinha dele. A visão que eu tive é que nessa parte de relacionamento com a mídia, com torcida e tudo, ele é meio Lisca. Eu acho que isso ele pegou. Ah, sim. Você vê muito coisas do Lisca nele nesse sentido. Então, essa é que é a questão. Então, ele fica e vai e fala e enaltece a torcida e fez, tipo, ele coloca assim, fala da sintonia. Tipo, ele tem um pouco dessa questão de colocar. Ele é meio o Lisca nesse sentido. Então, eu acho que. O Grêmio, assim, pode ser, se vingar, se ele estoura ali e tal, vai ser bem legal, porque cria sintonia, você vê. O problema é que se não tiver dando certo, será que ele vai ser tipo um fio desencapado também? Então, essa é que é a questão, né? E como, querendo ou não, o Lisca pro bem e pro mal, assim, quando a coisa ia mal também, a torcida ia contra ele e o negócio desandava, né? Então... E a nossa sequência inicial, a gente tem, então, Botafogo em casa... Depois a gente tem. Deixa eu confirmar. Remo fora. Depois. E Amazonas em casa. Amazonas em casa. Eu quero pegar os seis primeiros jogos. Goiás em casa. Thales vai rever o ídolo. Avaí fora. E Operário fora. Gente, sequência difícil, hein? Eu acho que... Os três primeiros jogos tem que fazer pelo menos os 7 pontos ali. Avaí fora é mais complicado. Tranquilo. Avaí, eu acho que são aqueles jogos que a gente já conhece de Série B, como é que são, né, cara? Esse América e Goiás, por exemplo, em casa, vai ser um jogo difícil. Né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Então... Menino Thales, você tá muito caladinho, o que tá acontecendo com você? Ô, meu queridão, não, tá só vendo um trecho, uma entrevista aqui do Pânico, mas tô de volta. Pô. Achei que você tava falando que você tá revendo a entrevista do William Batista aí pra você relembrar os seus trechos preferidos. Cara, eu tive duas experiências de ver discursos do William, né? Foi aquela no primeiro, em janeiro, foi dezembro. E agora veio essa do Charla, e realmente assim... Cara, sei lá, eu não agrado muito desses métodos meio de coach, não, sabe? Motivador, esse tipo de método motivador, sei lá, cara, isso não me agrada de forma alguma. Não sei se isso realmente motiva alguém, ou se no final o cara tá olhando pra aqui e falando, não, mas que bobagem, que chacota esse idiota aí, enfim. Certo não deu, porque nós fomos eliminados tanto na Copa do Brasil e não ganhamos o Campeonato Mineiro, né? Então... Esse motivacional dele aí não tá funcionando muito, não, cara. Então, achei uma entrevista cansativa, chata. Tanto é que a gente mede muito uma entrevista no Charla pelos cortes, né? Tem entrevistas lá que tem trocentos cortes. Do William, sei lá, acho que teve um ou dois no máximo. Então, assim, não tem nada o que recortar ali para que seja atrativo pra um camarada ver em rede social, sabe? Então, sei lá. Eu não agradei, não. A do Mariano eu achei muito mais legal. Muito mais legal. Sabe? Até porque... Mas também é difícil você comparar, porque o Mariano tem história, né? O Mariano tem história pra cacete, né? O cara tá há mais de 20 anos no futebol. E o William ainda tá engatinhando no futebol. Mas... Ok. Tem que pensar... A gente tem que ver sempre o copo meio cheio, né? Que bom que o Charla deu essa projeção pra duas figuras do América, né? Sim. A gente tem que ver o copo meio cheio. Então, isso é muito bacana, cara. Nós estamos falando aí do talvez do maior podcast sobre futebol do Brasil hoje, né? Os caras, eles tiveram aqui, porque a sede deles é lá no Rio, né? Uhum. Aí, de vez em quando, eles vão viajando aí pelo Brasil e ficam uma semana, alguns dias e fazem entrevistas com as pessoas da região que eles vão. Então eles vieram aqui em Minas e fizeram entrevista com 5 pessoas do futebol aqui de Minas. E logo na sequência, cara, eles já fizeram uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, você vê o tamanho dos caras. É. E querendo ou não, então tá lá, o escudinho do América tá lá sendo mostrado, cara. E os caras, e tirando as entrevistas, os entrevistados, né? Os entrevistadores, nas duas situações, principalmente na do Mariano, que foi a primeira, enalteceram muito o América, enalteceram bastante, falaram muito mas bem. Mas quando vem de fora, enaltece. Quem joga a gente para baixo é o pessoal daqui mesmo. É a imprensa daqui mesmo. Se tivesse. Você pode ver nos podcasts de jornalistas aqui de BH, o que pode fazer para sacanear, sacaneia. Essa é a verdade. E para ser justo com o Bruxo também na entrevista dele, não é ser justo, né? Vai tentar passar um pouquinho de pano para ele também. A entrevista dele parece que não foi ao vivo. Ela foi lançada no YouTube como estreia lá, mas não foi ao vivo, tanto que não teve superchat e tal. Aí ela tem uma dinâmica diferente do que eles estão acostumados a fazer. Eu acho que pro América e para ele, melhor assim do que não ser, né? E também, assim, eu entendo ele estar empolgado, porque eu imagino que... Eu acho que para quase todo mundo do futebol... Hoje, gosta de estar no Charla, né? Eles entrevistam muita gente grande, assim. Sim, então, eu imagino que ele devia estar, se sentindo assim, pô, tá com os dois quase ídolos ali entrevistando o cara, né? Na oportunidade única para ele, então ele tá um pouco nervoso, normal. E muito legal do Charla, e também eu digo, não sei se a comunicação nesse caso, né? A gente já deu uma cornetada, mas dando uma elogiada. É muito legal ter ele conseguido levar o William lá. Porque normalmente tem dois podcasts que eu conheço que fazem isso, né? Que tem sede no lugar, mas costumam fazer excursões ali pelo Brasil. Que é o Charla e o Dudu da Garbi, né? Um assado para. E normalmente, quando eles entrevistam a figura do América, é tipo quando o Duda veio aqui, entrevistou o Aloysio, Boi Bandido, que é um cara que eles fariam de qualquer forma, né? Pega um cara, como foi com o Mariano, né? Talvez eles pensaram mais na história do que o fato dele estar jogando no América hoje. É, e o William não tem muito isso, né? Tipo assim, se fosse pra entrevistar um cara, por mais que talvez não gostaria de dar entrevista pelas coisas do extracampo, seria talvez o William Bigode, né? É, ou então só o próprio Mariano. O William Batista ter conseguido ir, eu achei que foi muito legal. Mas a entrevista dele eu acho que não teve tanta repercussão, não teve tanto corte, porque também não foi ao vivo. Então ficou uma coisa meio escondida ali. Até pela dinâmica do algoritmo fica pior. Mas eu acho que foi um golaço ali pro... Se tivesse falado mais sobre Vasco, teriam rendido mais cortes. Porque eles tentaram puxar muita, muita coisa do Vasco ali de experiência. Só que, querendo ou não, a experiência dele do Vasco foi certamente curta, né? E aí acabou não rendendo tanto. Se ele ficasse, se ele tivesse mais tempo ali, ele até falou bem e tal... Mas, assim, foi uma coisa que talvez atrapalhou ele, né? Se ele tivesse mais minutos falando de Vasco ali, talvez eu tivesse rendido mais no porquê que ele foi demitido e coisa assim, teria gerado cortes maiores, né? Mas aí ele ficou... Ele não entrou em detalhes. Ah, acabou que a gente, né, decidiu me demitir e tal, ok, vida que segue, acontece, normal. Se ele fala os motivos, explica e tal, talvez rendesse um corte até grande ali, né? Já que a torcida aparentemente gostava dele, né? Eu até peguei aqui, não viralizou, mas ele até teve uma quantidade razoável de cortes, só teve 8, 10, foram 10 cortes no total. Então, pelo menos assim, foi uma quantidade razoável, mas não viralizou, não teve nenhum que pegou muito, nem os do Vasco. É verdade. Vamos ler mais alguns comentários aqui, gente. Cuba Knights, pelo menos uns 14 times que vão disputar a Série B estão com elencos com qualificação parecida e nivelados por baixo. O América tem que incorporar o grupo e qualificá-lo. Tem que ficar um degrau acima. Roberto Nassif, muita gente doida para o Bento sair. Será que é americano mesmo ou quer ver ele em outro lado da lagoa? Temos que arrumar um outro goleiro, isso sim. Chester Rodrigues, boa noite a todos da bancada. Você tá mudo, viu, bebê? Bem rapidinho sobre o comentário do Roberto. Cara, aqui no Decadentes, os comentários são 100% torcedores do América, né? Esse é o primeiro detalhe, é importante. E segundo que, assim, o torcedor do América tá cansado, cara. O custo-benefício do Benítez ficou alto pra gente, sabe? Não tô falando de dinheiro, não. Tô falando que, assim, você cria uma expectativa do cacete. Aí, porra, mas o cara joga, na hora que precisa do cara, o cara não joga, pô. Contra na Copa do Brasil, teve que entrar no segundo tempo porque tava voltando de contusão. Ele não consegue jogar direito. Aí vai pro Campeonato Mineiro, nas finais não pode jogar. Porra, bicho. É foda, cara. É foda. Não sei também se tem que fazer um plano especial para ele jogar, alguma coisa assim. Eu desconfio que não, a questão dele, eu acho que não vai. Ano passado fizeram. E aí o pessoal coloca que ele foi machucado e não foi uma lesão que ele teve. Mas se não for lembrar bem, ele começou a Série B com lesão muscular. E aí ele perdeu, acho que umas 2-3 rodadas, aí voltou e depois foi estourar o ligamento. E aí pode ser, tem que ver o que fizeram para voltar, porque, tipo, uma das principais causas de lesão de rompimento de tendão de Aquiles é o pessoal que fica usando corticoide, né, para dor. Então, se ele estava com algum problema de dor muscular e usando o remédio para continuar a aguentar e jogar, isso pode ter acabado estourando ali, porque ele tomou uma pancada. Mas não é comum você romper um tendão de Aquiles por pancada. O Edu Santos mesmo rompeu de sozinho, né? Então, assim, não é... Tem que ver a causa ali também. E aí não adianta. Ele ano passado perdeu jogos também por conta de lesão muscular. É claro que o tendão de Aquiles acabou com a temporada, mas assim, se fosse só uma lesão muscular, ele volta depois de um mês, aí joga 5 jogos, aí tem outra lesão muscular. A questão é essa, assim, ele ia continuar jogando tipo 30% dos jogos, isso não... É. Por tanto que ele ganha, não dá. Ele teria que jogar bem mais para poder fazer essa diferença. Né? No joga América, muito. Pelo menos, né? joga muito. O problema é, joga pouco. Assim, ele tem muito futebol, mas muito pouca minutagem. E é independente, não é... Não é, ano passado, beleza, a lesão foi um pouco mais atípica, né? Que a lesão de tendão não é alguma coisa assim, mas ele tem lesões diversas, e o problema é, são lesões diversas, o que é um. É causar que ele fala, ah, não, nunca tinha uma lesão recorrente, de fato, ele machuca sempre um lugar diferente, mas pô, aí é o corpo inteiro, então, dele que tá. O Chester Rodrigues tá aqui falando, ó. O jogador B, boa noite, o jogador Benítez precisa ajudar mais o time da Série B de 2025. Felipe Aguiar, Juninho levou Mancini pro Goiás e já vai levar o Alê. Luiz Alberto, boa noite, Decadentes. Há um excesso exagerado de pessimismo em nossa torcida. Precisamos acreditar e apoiar mais. Eu acho que tá meio a meio, cara. O Alisson até estava comentando essa semana sobre isso aí, de que tem motivo para estar otimista e tem motivo para estar pessimista. Essa é a verdade. A gente está bem ali no meio das coisas ali e não tem ninguém errado. Quem está otimista não está errado, quem está pessimista não está errado. O que foi entregue até agora da margem é isso. Vocês não acham? Eu tô com você. Né? É isso. Eu acho que, assim, o elenco, hoje, na minha opinião, no papel, nós temos elenco que seria obrigação a gente brigar pelo G4. A questão é que o que o time tem demonstrado em campo não faz com que a gente fique otimista. A gente poderia ter um elenco até um pouco pior, mas se os caras estivessem jogando melhor, o problema é que hoje não tem desempenho, na minha visão. É. A gente continuou no Campeonato Mineiro. A gente não conseguiu ganhar fora de casa, né? Quer dizer, ganhamos, né? Do naquele pasto lá do Betim. Mas assim, no jogo que pegamos um pênalti, né? Assim, então, não tá dando aquela... Tirando o jogo contra o Pouso Alegre, a gente não teve exibição de encher os olhos, assim. Pelo menos não, na minha opinião. É. O Otto Mol tá falando aqui, noto pelos comentários que a relação entre o América e os torcedores é do tipo entre tapas e beijos. Laura Grise, o América é uma mãe para gerente treinador de futebol. Marco Coutinho, desculpa, mas qual treinador fala na imprensa como ele trata quem não tem desempenho? E o Strick, Leão, não é normal isso. Ah, eu já vi, por exemplo, o aquele do São Paulo, gente, o Muricy. Muricy cansou de falar sobre desempenho, sobre esse tipo de coisa. O próprio Leão que foi citado aí. Lembro até do Marcelo Oliveira falando sobre isso, falando sobre como lidar com... Quando o jogador não está entregando, como é que faz? Né? Inclusive líderes de elenco, essas coisas que a gente vive falando aqui. Elvio Moreira, um técnico que escala Jôr e não tem credibilidade. Geraldo César, boa noite, muito bons comentários de hoje, abraços. Bruno Palmeira dando um boa noite, falando que acredita na subida. Nilton está concordando com a gente sobre o Benítez. Paulo Carvalho dando uma moral aqui também. Bacana demais, gente. Tivemos também aí duas fofocas, vamos dizer assim. Uma de que o Mariano poderia ir para o Inter e o papo de que o Nicolas do Paysandu estaria vindo. Parece que esfriou os dois assuntos, né? Até onde eu sei, né? Na verdade, o Nicolas, eles falaram, o Paysandu falou a multa aí. É. Pagar a multa leva, acabou. Hein? E a multa dele é uma boa grana, né? Não sei se é 500 mil dólares. Não, acho que é 700 mil dólares, eu acho. 700 mil dólares? É uma boa grana. Acho que o presidente do Paysandu, quer ver? Eu vi essa entrevista do presidente do Paysandu falando isso. Que parece também que ele foi procurado pelo Vitória também. Ele falou também. Mais de 15 milhões de reais. Ah, tá. A notícia tá essa. Então é uma grana que não tem a mínima possibilidade da gente. É um atleta do clube, ele tem uma multa, o valor é muito alto, acho que é 15 milhões, se não estou enganado. Logicamente que ele não vai sair por esse valor. Se chegar a proposta, porque de fato não chegou nada para o clube, e a gente entrar no denominador comum, a gente vai liberar o atleta. Se ele tiver interesse em sair, e se o América ou qualquer outro time chegar com o valor que a gente acha justo, vamos liberar o atleta. Mas se o América oferecer 15, assim, nem temos dinheiro, mas mesmo se tivesse, pagar 15 milhões por ele é loucura. Não, né? Não existe. Não existe isso não. Né? Se tivesse que pagar, já acho que não valeria a pena. É, essa frase que eu falei foi do presidente do Paysandu. Essa citação que eu fiz aqui foi dele lá, né? Mas e aí, gente? Continuamos com o problema do centroavante, né? Vamos começar uma Série B sem centroavante? Na entrevista do William Batista, ele comentou que... O comentário que ele fez é que ele vê o Bigode como camisa 9. Como centroavante. Aí fudeu. Porque tanto que o pessoal comentou, acho que foi até quando ele falou do Pedro, ele tava falando do Pedro, ele falou de jogadores que tem uma capacidade, aí ele foi comentar que ele tem centroavantes diferentes, que ele tinha lá o Jonas, de um jeito mais parado e tal, o Bigode agora, ele tem mais predicados, ele consegue fazer mais coisas, então ele colocou o William Bigode como um centroavante. E sim, sinceramente, o William Bigode com 37 e 32 não vai conseguir ser ponta. É igual o Aloysio quando chegou aqui. Mas mesmo no Santos, ele tava jogando de falso 9, né? Ele não tava jogando de centroavante. Mas eu acho que aí pode ser o William querendo fazer um esquema de... A gente já joga com... A gente tava jogando só com falso 9 mesmo. Tanto o Jonas quanto o Renato Martins. Então, talvez agora seja alguém que saiba pelo menos jogar bola, né? Fazer um falso 9, né? Então, mas... Eu acho, assim... Como o Renato Marques tá muito mal... Acho que vale a tentativa. Eu não sei quanto que é o salário do Bigode. Desconfio que não seria muito, muito barato, mas se era quem tinha disponível, é o que tinha. Vamos ver, vamos torcer para dar certo e que ele não seja pior do que ainda no tempo de Santos, né? Então... Mas o que você está me dizendo é o seguinte: vai se fazer uma improvisação para resolver a completamente inexistência de um centroavante no time. Nós não temos nem centroavante para testar. Essa é a verdade. Vai ser ali agora o Bigode e o Renato Marques. Renato Marques, eu já larguei a mão dele também, tá? Eu não... Já pode emprestar para um outro time aí para ver se que acontece, porque eu acho que não... Acho que eu não vou, porque não vou conseguir trazer na atual conjuntura. E assim, falando, se trouxesse o Nicolas, eu acho que não saiu um upgrade muito alto, não. É tipo a coisa que o América, você fala assim, nossa, tem tal jogador, seria interessante se o América tentasse investir nele, tudo. O Nicolas, no caso, seria quando ele saiu do Goiás. Agora a gente tá trazendo ele já, tipo assim, 4, 5 anos depois e já em descendente de carreira. E olha pra você ver, a gente tava falando sobre nível de campeonato mineiro. Gente, desde que eu me entendo por gente, todo campeonato mineiro tinha aí uns 3 ou 4 que você aproveitava do tipo do interior. Que todo mineiro terminava e tinha uns 3 ou 4 jogadores que Atlético, Cruzeiro e América ferviam em cima para trazer. Esse ano não teve nada, cara. Que coisa absurda, hein? Aliás, tem uns 3 anos que não tem nada. Não, mas teve uma mudança também, o Jari, porque assim, os times do Campeonato Mineiro agora, boa parte deles são SAF e tem uns times que tem uns jogadores que até para negociar não é tão simples mais, né? Você pega o Atlético mesmo. Não, mas não tô falando de negociar não, bicho. Tô falando é de destaque. Qual foi o destaque do interior de 2023, 24, 25? Não teve. Você fala assim, esse cara aqui, pô, esse cara aqui encaixaria bem no Atlético, no Cruzeiro ou no América. Não teve, cara. Não teve. Não teve. O Campeonato Mineiro é de um nível, está num nível tão baixo que nem revela nada, sabe? Não tá surgindo jogar. Não, nem os, como é que chama? Os Cristiano, aquele jogador que só jogava no time do interior e todo mundo fazia, ficava... Fazia um campeonato bom, né? Fazia um campeonato bom, aquele que tinha um irmão também, ele e o irmão rodaram todos os times de Minas Gerais. Nossa Senhora. Mas enfim, fato é que a gente não tem mais, a gente não tem nenhuma esperança. Leandro Salino, Leonardo Salino. Esses caras assim, que né, chegavam no Mineiro, né, ainda faziam uma graça e tal. O esse nível ano... dos times de Minas são tão ruim que o Ditinho com 52 anos ainda tá jogando na RT, ué. Cara, é assustador, filho. É assustador. O Pirlo fez um gol hoje no amistoso lá do Milan Sênior lá. Pode desaposentar o Pirlo hoje. Vou levar, inclusive, para a seleção italiana, inclusive. É esse nível de que eu estou falando aqui do interior de Minas. Mas... não aparece mais jogador, cara. Mas estranho, é muito sintomático, Jair, que a gente em 2022, né? Foi 22 ou 23 que nós entrevistamos o Marquinhos Santos? Foi 22, não foi? 22. 22. Eu lembro direitinho. Eu fiz essa pergunta para ele. Você não estava no dia, não. Porque no programa dele, ele fez um pouquinho, aí ele deu um problema e teve que sair. Aí no outro, Você não podia ir. Fomos nós três. E não lembro quem que era o quarto integrante. Acho que era o Sacizinho. Sacizinho que era bom para esse trem. Acho que era o Saci que nós chamamos no dia. Eu fiz essa pergunta para ele. Falei, Marquinhos, por que é tão difícil camisa 9 no Brasil? Ele deu uma explicação interessante, cara. E corrobora bastante com o que está acontecendo hoje aqui com a gente, né? Base. É. Quem que é o 9? Quem que é o 9 que subiu? O Renato Marques, cara. Não tem perfil nenhum de 9. Perfil nenhum, zero perfil de camisa 9. Entendeu? Então, tem que mudar muita coisa, hein? Mas eu acho que nesse nosso esquema, a nossa base, a gente vai ter muita dificuldade de formar um 9-9, porque o pessoal que for mais alto, mais forte, tivesse essa completude técnica, esse cara vai ser igual foi o que o Flamengo levou, que eu esqueci o nome dele. O pessoal vai ver ele com, tipo, 13 anos aqui e já vai levar. Então a gente vai ter dificuldade de formar um 9 no estilo que a gente... clássico, assim, né? Então a gente vai acabar formando uns 9s mais... A seleção não 9. Tem um 9. Não tem um 9 clássico, vamos dizer, como a gente sempre viu na seleção brasileira. Então, assim, é sintomático mesmo, igual você falou. A gente está num ponto que não se forma isso aí mais. Lúcio Melo está falando que a torcida do Papão está fazendo promessa para o Nicolas vir. Gilmar Pereira está falando que Nicolas é outro Vinícius, não agrega nada. Serjão, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Eu acredito que faremos uma boa Série B. Vitor Salles está falando que Vila tomou 2 do Anápolis, Goiás saiu para o Anápolis, Atlético Paranaense saiu para o Maringá, Curitiba saiu para o Maringá, Série B tá uma bosta. Olha a foto do Vitor Salles aí. Aí, ó, Cauã. Não, Cauã, é um treinador careca. É um careca de boné. Tá certo. Ai, gente, mas eu acho que a gente, se tem um buraco aí no elenco que a gente precisa resolver, é o centroavante. Eu acho que mesmo que se decida trabalhar com o William do Bigode, aí é uma aposta complicada. Ele nunca jogou de 9, o nosso esquema pede um 9 mais ativo que volte para marcar, sei não, tenho dúvidas. A questão é apostar que para uma Série B que é jogo para cacete, ele vai aguentar fazer, seja tipo assim, vai aguentar fazer 35 jogos? Em 6 meses, já com 37, 38 anos, essa é uma. Se ele conseguir, acho que até consegue. Acho que rola. Ele pelo menos não jogou com histórico de lesão, que é a parte positiva. Então, assim, e ao que estão dizendo, é um jogador que se cuidou. Pelo menos, assim, né, a parte física, né? A parte fora de campo ali, com esquemas, ele não cabe, mas se for o fato, pode ser que ele de fato tenha físico para aguentar. Aí, beleza. A questão é só. Que como ele não é menino, né? Se estourar ele, por exemplo, aí fudeu, porque imagina se ele tem uma que seja uma lesão muscular e fica fora um mês, que é pouca coisa. Um mês vai ser ali de 4 a 6 jogos com o Renato Marques. Uhum. Então. Eu queria saber o que tá se pensando pro Renato Marques esse ano. Porque é complicado. Sei não, eu não tenho esperança que ele vire mais não. E só assim, o Renato Marques está numa fase ruim, continua prestigiado, no elenco principal, jogando, etc. Agora, o que aconteceu com o Tauan, nunca saberemos, né? Foi emprestado, né? Parece ainda que não. Vai ser emprestado. Não, né? Falaram que vai ser emprestado, né? Que não vai ser utilizado. Mas o que o menino fez? Porque ele entrou, chegou a entrar bem e nunca mais. Pois é, cara. E não é que tipo assim, não é como se a gente tivesse 6 pontas e todos estivessem jogando muito bem. Ele tá competindo num lugar que ninguém quer a vaga. Então, assim. No com o Adson que não quer renovar e que tá jogando mal. É, o outro que também tá, já pode andar com ele também, tá? Não vai resolver, não vai. É outro que não quer renovar, não tá com a cabeça na América. Ó, se tiver uma negociação aí, deixa embora. Deixa embora, porque não vai não. Adson. Você falou uma coisa importante aí, já era a questão do jogador estar com a cabeça no clube, né? Não, e o Adson mostra isso claramente, cara. Ele não tem cabeça, ele não tá com cabeça focado no América. Ele tá ele já tá pensando em 2026, ele não tá preocupado com 2025. Não, por isso que eu tô falando. Tá cagando, cara. 2020, pelo menos é a impressão que nos passa, né? Já conversa com o empresário, fala: meu amigo, o negócio é o seguinte, ele não quer ficar. Ele não vai render para nós também, já, sabe? Então, se você achar um lugar... Ele, cara, na verdade. Se esse cara quiser jogar algum lugar aí, pode levar. Paciência. Pelo menos poupa aqui, porque não vai dar, cara. Não vai dar pra ficar dando minutagem pra um cara que não vai resolver pra gente nada. Essa é a verdade, sabe? Teve um... Sei lá... Quantos jogos bons vocês lembram do Adson na carreira do profissional dele do América? Jogos bons. Não chegam a três. Não chega a três. Não chegam a três. Certo. E o resto é aquele trem meio tijolo. Então, na verdade, ele era um jogador interessante quando ele estava entrando no final dos jogos, né? Sim. Já pegava a zaga mais cansada e tal. Pois é, pode ser até que... E bem no comecinho também, quando ele começou a jogar de titular nesse, acho que ele não fez bons jogos, ele foi bem na base, a gente tinha visão dele na base, ele começou a entrar em final de jogo ali e tudo, e jogos mais tranquilos, aí pareceu que ia vingar, e aí depois, acho que ele vislumbrou e nunca mais. Pois é, o Chester aqui, nenhum jogo, entre 0 e 3. dependendo da boa vontade aí da turma. Pessoal, esquecemos alguma coisa do time profissional? Ou podemos ir para os esportes especializados? Podemos. Ah, isso. Peraí, que nós falamos das entrevistas, né? Dos jogadores que estão vindo. Acho que é só mesmo, não teve mais nada, não. Lançamento da camisa nova, tem data, alguma coisa? Não, assim? Sem nada, data, né? Ainda. A Volt tá lançando as camisas dos outros times aí, cara, que patrocina. É, até onde eu sei, não tem data ainda, não. Né? Esse ano tem efeméride boa do Deca, não é? Ah, tem uma coisa legal que eu tenho que falar que nós esquecemos. Que eu quero falar, né? Dá parabéns pro menino Bernard, né, cara? Ah, legal, boa. Parabéns ao Bernard, que é o nosso novo gerente de marketing. Muito sucesso para ele, uma pessoa diferente do que a gente está acostumado. Eu queria mais Bernard no América, sabe? Eu queria mais pessoas como Bernard no América. Torço demais pro sucesso dele. E o problema de torcer pro sucesso dele é porque daqui a pouquinho algum outro vem cá e... Leva embora. Mas que se for a sucesso da carreira dele, que o faça. Bernard me lembra muito, todo mundo aqui lembra, né, do Cláudio, né, gente? O Cláudio também tratava a gente com carinho, com respeito fantástico, e que saiu do América traçando, tá trilhando novos rumos aí e tal. Que Bernard tenha muito sucesso mesmo. Cara legal, cara 10. Legal, boa escolha mesmo. Eu acho que vai melhorar um setor no América que precisa muito ser melhorado, que é a comunicação, né? Que é o marketing, isso aí. Então acho que agora... tá muito bem colocado. Vamos torcer pelo sucesso dele aí. Parabéns aí ao Bernard. Lucas, vamos para os esportes especializados? Vamos. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Bom, teve muita coisa de esporte especializado essa semana, né? Pra começar, o nosso coelho eSports foi campeão do Campeonato Brasileiro de Esportes. Então, é meio difícil porque não tem uma liga centralizada igual o futebol, a gente não consegue entender o nível das competições, mas depois a gente ter conseguido classificar para um torneio oficial, a gente conseguiu ser campeão do Campeonato Brasileiro. Hoje mesmo a gente também teve uma vitória na semi de uma qualificatória para uma dessas competições. Então, assim, aparentemente, tecnicamente, o esporte, inclusive a gente acabou de ganhar, né? Postaram agora, ganhamos o Qualify da Fire League South America. Então, tecnicamente, está funcionando o projeto. E o que eu acho interessante é que, pô, diferente do que a gente tinha na América Locomotiva, um pouco no Montes Claros Vôlei, de certa forma, o escudo que o time do eSports usa nas tabelas das competições é só o escudo do América mesmo. Então, assim, não tem uma coisa por trás, não tem um coelho estilizado, não. Então, pô, do ponto de vista de imagem, né, para a turma que acompanha esportes, para conhecer o América em termos de marca, eu acho que está sendo bem-vindo. Não me parece ainda estar tendo uma grande repercussão nacional, o nosso perfil ainda tem poucos seguidores, a gente ainda não faz muitas campanhas de publicidade, etc. Eu não sei como é que funciona a remuneração nesses esportes. Não estão vendendo a camisa ainda, pelo menos eu não vi vendendo na loja, uma pena, porque eu achei ela bem bonita, mas de qualquer forma, estou gostando. Está sendo interessante, o projeto está sendo consistente, não está sendo igual o vôlei que a gente só tomava tamancada, ou o futebol americano que também a gente só tomava tamancada. O esporte, pelo menos nesse começo, está mandando muito bem. No futsal, a gente teve divulgada a notícia dos grupos essa semana, né? Das chaves, foram sorteados o Campeonato Brasileiro de Futsal. A gente está numa chave difícil, né? No grupo, junto com Fortaleza, que foi o campeão, junto do Vasco, que é um time também que tem uma marca maior, né? Vamos dizer assim. Junto do Chapecoense, junto de Náutico, então a gente está num grupo que me parece ser um grupo difícil, ainda não teve muita divulgação em relação a, ainda eu tenho mais curiosidade, estou torcendo mais para que tenha, né, um contrato maior para transmitir o campeonato inteiro para uma Band Esportes da vida que seja, né? Não teve isso ainda, então parece que as transmissões vão ser algo pontuais, e as premiações vão ser as mesmas do ano passado, então o campeão ganha 250 mil, mais um automóvel, não falaram qual, mas se for um Argozinho já tá bom, porque carro zero tá tudo caro, né? Já tá valendo. Então de futsal é isso, vamos torcer. A competição tá para começar no dia 30, mas ainda não divulgaram a tabela, vai começar dia 30 de março, mas pelo menos a notícia de ontem, não falaram que ia divulgar nos próximos dias a tabela do evento, então ainda não temos a divulgação. No Sub-20, a gente teve a segunda partida do Brasileiro e nós perdemos de 2-0 para o Botafogo. Começamos mal, né? A gente teve um empate na estreia, depois uma derrota fora de casa contra o Botafogo. Eu até peguei para ver a escalação do time de ontem, comparando com a escalação da Copa São Paulo, e de fato é um time bem mexido, assim. Tem alguns jogadores que se mantêm, então o goleiro Lessi se mantém, tem um ou outro ali, acho que o Thalisson, zagueiro, também se mantém, mas tiveram, do elenco da Copa São Paulo, tiveram muitos que subiram pro profissional, né, e eu acho que o time tá bem mexido, assim, então talvez é um time que ainda tá se encontrando, tá sendo montado, pode ser que a gente tenha dificuldade, de fato, mas não é uma boa estreia, a gente não pode também passar pano que a América historicamente tem campanhas pelo menos razoáveis ali, não fizemos uma espetacular campanha na Copa São Paulo e começamos mal também no Brasileiro Sub-20. E no Brasileiro Sub-17, a gente já tinha jogado, a gente jogou na terça-feira, dia 18, perdemos para o Flamengo de 1-0 na partida de ida, e a partida de volta, que vai ser lá na Gávea, vai ser na terça-feira às 15 horas, então jogo difícil, né, contra o Flamengo, né, que tem uma base milionária aí, mas a gente, se Deus quiser, vamos conseguir passar do Flamengo. A gente ganhou o primeiro jogo do Capital por 3-1 na primeira fase, agora nas oitavas de final vamos enfrentar o poderoso Flamengo. E a notícia que talvez tenha gerado mais repercussão, a gente estreou no Brasileirão Feminino, a gente estava perdendo por 1-0 e a Gadu fez um gol de pênalti e empatou por 1-1, mas não foi o resultado que mais gerou repercussão. A gente teve uma... As atletas do América fizeram uma denúncia que tiveram uma... Não sei se chegou a ser piada ou se chegou a ser crítica ou algo nesse sentido, mas tiveram comentários por parte da comissão de arbitragem ofensivas com as atletas. Depois do jogo isso foi divulgado. O América fez comunicado oficial no perfil do clube. Fez um caso de assédio real. Né? Não, porque eu não sei se... Porque eu não tinha entendido se eles tiveram piadas ou tentaram encostar, mas, assim, de qualquer forma, é grave igual, né? Porque não ficou muito claro exatamente o que aconteceu. Eu acho até porque as meninas não querem se expor nesse sentido, né? E o América fez um posicionamento bem forte cobrando a CBF sobre o que aconteceu. E o Alencar falou que a CBF já informou o afastamento da comissão de arbitragem, e até o final da apuração das denúncias, a comissão de arbitragem vai ficar afastada, e caso sejam considerados culpados, o assistente que foi indiciado aí, né, ele pode ser até banido da arbitragem, né? Então, que sirva de exemplo, se caso condenado, né, para que não volte a fazer isso. E de fato, assim, foi uma coisa bem grave que aconteceu logo na estreia, que acabou manchando aí a estreia da competição, né, e que as meninas, que as agora oficialmente espartanas, né, porque esse é o perfil do futebol feminino, façam um bom campeonato brasileiro feminino também. Isso aí. A Heloísa está aqui falando, Alencar falou que o assistente de arbitragem envolvido no caso de assédio contra os espartanos foi afastado. Que seja apurado e se constado que seja banido. Isso, foi o que eu comentei que eu li. Ele fez esse comentário no perfil das espartanas. Então, pô, que seja banido esse cara aí, seja lá o que ele tenha feito. Não aí. Cabe, né? Não é para isso, cabe, né? É estúpido. Não existe isso, Não cabe no futebol de forma nenhuma, ainda mais com as mulheres aí. Pensa que ali tá a filha de alguém, tá a irmã de alguém, né? Tá, né? Então, assim, a gente tem que deixar isso muito claro, que isso aí não é cabível de jeito nenhum. Isso não existe, isso aí, né? Sofá Americano tá aqui falando que o Ilha do Bigode não vai resolver como centroavante. Renato Marques já vimos que não vai rolar. Temos que trazer um centroavante que será o único do elenco. Ricardo Leandro, boa noite, amigos. O absurdo o Júlio não ser titular absoluto na zaga. A panela não acabou com a saída do Juninho. Saulo Prata, o Felipe está cada vez mais sexy, de pijama, agora de camisetinha cavada. E só... O sorriso dele, tá? Eu falo que a Heloísa concorda, mas só um adendo sobre o esporte. Ela não comentou isso, não. Mas o torneio que a gente ganhou, ele é um torneio que seria como se fosse de terceira prateleira, assim, é um torneio que eles chamam de B-tier, né, que seria a terceira tier lá de torneios de esportes. Então não é um torneio tão grande, mas que é o que dá para o momento. E esse torneio que a gente vai disputar, ele é um torneio regional, e geralmente são qualificatórios para outros torneios. Ele seria de como se fosse quarta prateleira, mas ele geralmente é o que te dá acesso a disputar outros torneios de terceira e de segunda, né, que seria os regionais maiores, a gente iria para a segunda... Segunda prateleira. Os de primeira, acho mais difícil, que são torneios mundiais. Então a gente teria que estar muito por cima ainda. Mas se a gente conseguir classificar para um desses torneios maiores da América do Sul, de segunda categoria, já estaria bom. Então é isso aí. Temos um programa, moçada? Achamos 1h14 de programa ainda? E se a gente for procurar o centroavante, então, para poder colocar nesse elenco, acho que vai umas 2 horas de pauta, capaz de não achar. Pode crer. Então é isso, moçada. Até semana que vem, surgindo novidades aí. A gente vai estar sempre falando em decadentes, beleza? Um abraço a todos, boa semana, até mais. Valeu.